Um feliz sábado a todos. Feliz sábado. É muito bom estar aqui, rever alguns amigos e partilhar a palavra de Deus com vocês nesta manhã. Eu trouxe para vocês uma mensagem e o título dessa mensagem é o seguinte: a relação entre a salvação e o estilo de vida na carta de Tiago. Agora, antes de pedir para você abrir a Bíblia na carta de Tiago, abre a Bíblia, Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, e essa é uma carta de Paulo. E sabe que há algum tempo atrás, deu uma grande chuva em São Paulo que inundou a cidade de São Paulo. E existe um texto da Bíblia em Gálatas capítulo 2, onde existe uma certa briguinha ali entre Paulo e Pedro, porque Pedro estava comendo com os gentios. Aí chegaram alguns judeus e Pedro foi falso, dissimulado, e saiu da mesa como se não estivesse comendo, não. E aí Paulo vai e briga com Pedro. Ô Pedro, você está vivendo igual um gentil e quer que os gentios vivam igual judeu? Você não está procedendo corretamente. Cristianismo não é falsidade e você está sendo um falso, Pedro. Essa é uma história da Bíblia, em Gálatas capítulo 2. E aí, com essa chuva grande lá em São Paulo que inundou, um chargista na Folha de São Paulo escreveu assim, né? Fez uma imagem de São Paulo inundado e escreveu assim: a velha briga entre Pedro e Paulo. Se diz por aí que Pedro é que manda chuva, né? E aí Pedro mandou um monte de chuva em cima de São Paulo, né? Claro que isso é uma piada, uma brincadeira, mas essa briguinha entre Paulo e Pedro, ela se repete também em relação a Paulo e Tiago. Paulo era um homem briguento, será? Paulo era um homem com convicções fortes, inspirado por Deus, que escreve de forma clara e radical. E olha só o que ele nos diz em Efésios capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu convido vocês mais uma vez a fechar os olhos, vamos orar, vamos meditar na palavra de Deus. Deus eterno, obrigado porque nós lemos a Bíblia nesta manhã, Pai. E obrigado porque a palavra de Deus nos disse que a salvação que nós tanto almejamos e celebramos através do louvor é um dom da tua graça infinita, Senhor. Amém. Senhor, nós queremos essa graça na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da sociedade aqui em Esteio, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Nós queremos a tua graça no mundo inteiro, frutificando e salvando os seres humanos, Pai. Por favor, dá-nos a tua graça e nos dá entendimento neste momento da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amigos, quando nós falamos que a salvação é pela graça e ela não vem de nós, de nenhuma das nossas obras, nós estamos falando algo de tremenda importância. Sem essa revelação, a religião se torna uma forma da gente tentar agradar a Deus para podermos ganharmos a nossa salvação. E a religião vai envolver você ir no culto, mas vai envolver mais do que você ir no culto. Agora você vai cuidar com o que você vê na televisão ou não vê, com o que você come ou não come, com que tipo de ambiente você frequenta ou não frequenta, se você vai em um bar, um restaurante, num cinema, se você vai num parque, se você vai num show. Enfim, de alguma forma, isso se relaciona com o nosso estilo de vida por completo. E quando a gente acha que a gente ganha a nossa salvação pela forma como a gente vive o nosso estilo de vida, nós negamos a salvação pela graça. Agora, existe um outro lado dessa moeda que é um pouco complicado. Então a salvação é pela graça, não depende do nosso estilo de vida, e alguém pensa assim: tá, então qual que é a diferença entre quem mente e quem não mente? Quem rouba, quem não rouba? Quem faz as coisas erradas ou quem faz as coisas certas? Não importa? O que importa é só a graça? Então vamos aí viver de qualquer jeito? Perceba, Paulo faz um argumento dizendo o seguinte: A nossa salvação vem pela graça mediante a fé, ela não vem de nós, ponto final. Não vem do nosso estilo de vida. Mas essa salvação pela graça gera boas obras. Deus nos salvou para as boas obras. O que são boas obras? Um bom estilo de vida. Então entenda, o meu estilo de vida não me salva, mas a partir do momento que eu recebo salvação, que eu tenho fé, isso deve gerar um bom estilo de vida. E aí nós poderíamos dizer então, nós deixamos de frequentar certos lugares, não é para ganhar a nossa salvação, é porque nós valorizamos a nossa salvação. Entende a diferença? Não é porque eu vou fazer a minha salvação, é porque Deus me salvou. E Deus me salvou do quê? Do pecado. Então existem certos ambientes ou certas práticas que envolvem pecado. E eu não quero ter nada a ver com isso. Então eu não vou num lugar onde todo mundo é mentiroso. E para estar naquele lugar eu tenho que mentir também. Por quê? Porque Jesus me salvou da mentira. E Ele me salvou não é porque eu merecia, eu também era um mentiroso. Mas Ele me salvou por graça, por misericórdia, por amor. E agora, em resposta a essa graça, eu abandono a mentira. Perceba que o estilo de vida de quem não mente não ganha a sua salvação, mas reflete a sua salvação. Ou seja, nós não nos salvamos, mas a forma como a gente vive demonstra a salvação na nossa vida. Tudo muito fácil, tudo muito simples. Agora, existem algumas verdades que Paulo também vai dizer a respeito disso, que vão nos aprofundar e entender essa ideia. Volta para a carta aos Romanos, capítulo 3, e eu quero ler mais dois textos de Paulo antes da gente ir para Tiago. Romanos capítulo 3, nós vamos ler o verso 19 e depois o verso 28. E a gente quer responder, de alguma forma, a seguinte pergunta: por que que a salvação é pela graça? Será que não tem um outro caminho de salvação? Será que a gente não consegue burlar essa graça e entrar no céu por um outro caminho? E Paulo diz não. E a gente pergunta, mas por quê? Dá uma olhadinha no verso 19 do capítulo 3 de Romanos. Aí ele diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Se você tentar ganhar a sua salvação por obedecer à lei, e o que é obedecer à lei? É um bom estilo de vida. E se você tentar ganhar a salvação por esse caminho, você vai encontrar uma barreira, que é a seguinte: mesmo que você obedeça à lei de Deus de alguma forma, você ainda não é perfeito. E mesmo que você, por exemplo, não seja um mentiroso, eu espero que vocês não sejam pessoas mentirosas, tudo bem. Mas ainda assim, será que isso quer dizer que você é um pai perfeito? Uma mãe perfeita? Que não comete nenhum erro em nada? Não. Então perceba, a lei de Deus não é feita de um mandamento. A lei de Deus é um todo, que fala do amor, que fala da obediência, que fala de um bom estilo de vida. Aí você reúne tudo que você faz de bom. Olha, Deus, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu guardo o sábado, eu dou o dízimo, eu não como isso, eu não frequento aquilo, eu tenho o meu estilo de vida tal. Ok, muito bom o seu estilo de vida. Agora, se Deus for analisar o teu coração de forma mais profunda, será que tem mágoa? Será que tem falta de amor? Será que de vez em quando você não falha em alguma circunstância, em alguma situação? E a resposta de Paulo é: sim, todos nós falhamos. Para que se cale toda a boca e todo mundo reconheça: é Deus. Eu tenho tido um bom estilo de vida. Jesus transformou a minha vida. Eu tenho sido fiel o máximo que eu posso. Mas eu reconheço que existem alguns momentos da minha vida em que eu estou com defeitos, com problemas, com pecados. E é por causa disso que ninguém pode ser salvo pela sua obediência à lei ou pelo seu estilo de vida. Isso não quer dizer que a gente deve ter um estilo de vida ruim. É o contrário, a gente deve ter um bom estilo de vida. Mas nunca confiar no nosso estilo de vida para ser salvo. Eu vou ser salvo, por quê? Porque eu guardo o sábado. Opa, que maravilha! Mas será que de vez em quando a gente não fala um monte de besteira no sábado que não devia falar? E a Bíblia diz: não falando palavras vãs. E muitas vezes a gente diz que está guardando o sábado, tipo, não está trabalhando, mas o nosso coração está longe de Deus. E aí, se você tentar se salvo pelo seu sábado, Deus vai dar uma olhadinha: opa, mas e as bobeiras que você anda falando por aí no sábado? Como é que eu vou te salvar desse jeito então? Se a sua salvação depender do teu sábado, uma bobagem que tu falar no sábado, acabou a tua salvação. Está perdido, vai para o inferno. E Jesus, para não te condenar pelo seu pecado do sábado ou de qualquer outro, ele vai para a cruz. E a cruz se traduz em graça. E essa graça gera um bom estilo de vida. Mas o teu estilo de vida não compra a graça. Porque a graça é infinita. O valor dela é infinito. E Paulo está dizendo isso. Não confiem na vida de vocês. Confiem em Jesus para serem salvos. E ele conclui esse argumento no verso 28 do capítulo 3. Que pode ser assim um dos versos chaves da teologia de Paulo. Quando ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É a conclusão. Paulo argumenta um monte de coisa, ele diz: olha, eu analisei a vida humana, eu analisei a lei de Deus, eu analisei a salvação e eu entendi. Salvação é um dom da graça, justificação é pela fé, independentemente das obras da lei. Porque se for depender das obras da lei, Deus vai ter que colocar na tua conta o pecado. E se Deus colocar na tua conta o pecado, você vai se perder. Porque a salvação é isso. O pecado caiu na conta de Jesus. E porque caiu na conta dele, a graça pode te alcançar e pode te salvar. Essa é a verdade. Agora, vocês devem saber que a palavra de Deus não é tão simples quanto a gente gostaria. E eu queria dizer uma coisa para vocês: frequentemente, quando a gente prega essa salvação de acordo com a teologia de Paulo, que é inspirada por Deus, as pessoas dizem assim: opa, pastor Ezequiel, vai com calma, porque a Bíblia não é feita só de Paulo. Tiago capítulo 2, versículo de número 24. Frequentemente as pessoas evocam a carta de Tiago para de alguma forma fazer frente à teologia de Paulo. Essa é uma grande briga na teologia, você pode encontrar muitos livros escritos a esse respeito, inclusive o grande reformador Martinho Lutero, ele lendo esse texto de Romanos 3:28 e de Tiago 2:24, ele nos diz algo interessante. Vamos ler o texto e eu digo para você o que é que Martinho Lutero dizia. Então Tiago capítulo 2, chega no verso 24, Tiago diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E Martinho Lutero dizia o seguinte: quem conseguir harmonizar Romanos 3:28 com Tiago 2:24 deve ganhar um título de doutorado. Isso é o que Martinho Lutero dizia. Inclusive, Martinho Lutero tinha uma visão que a carta de Tiago não era uma carta assim muito fiel, não. Ih, esse Tiago aí é meio legalista. Esse Tiago aí é um camarada meio... como se fosse assim, sabe? Paulo é o evangélico e o Tiago é meio adventista. O Tiago, ele diz assim: epa, não é só de fé, não. E o sábado? Cadê o sábado? E o dízimo? E a roupa? E a música? E a comida? Vai ser salvo sem essas coisas? Olha só, é pelas obras também. Não é só por fé e graça, não. E sabe, irmãos, que se você tira do contexto essas duas afirmações, tanto de Paulo quanto de Tiago, de fato você pode ser conduzido à contradição. Aparentemente os textos são de fato contraditórios. Peraí, é só fé independentemente das obras ou pelas obras e não é somente pela fé? Ok, e isso nos obriga a estudar a Bíblia de forma um pouquinho mais profunda. E agora a gente começa a entender algo interessante. Dá uma olhada no capítulo 2 de Tiago, o verso 14 e o verso 18. E vamos tentar entender agora um pouquinho do contexto dentro do qual Tiago escreve. E ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas se não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Dá uma olhadinha no verso 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Primeira coisa para a gente solucionar esse enigma, e vamos ver se eu ganho meu título de doutorado essa manhã. Primeira coisa para a gente solucionar esse problema é o seguinte: entenda, lá em Romanos, Paulo está falando que todo mundo seja culpável perante Deus. Então Paulo está falando de uma relação vertical. Eu diante de Deus, como é que eu posso ser justo? Somente pela fé, pela graça, não tem outro caminho. Porque Deus conhece os meus defeitos, os meus pecados, toda a minha história. Mesmo que eu seja perfeito hoje, eu fui pecador lá no passado. Então não tem como eu ser justificado pelas minhas obras, porque as minhas obras incluem meus pecados. Acabou, é o fato. Então Paulo está dizendo de uma relação vertical. Tiago tem uma perspectiva um pouco diferente. Tiago, ele não está fazendo uma comparação da relação entre Deus e o homem. Tiago está comparando dois homens, um com o outro. É uma relação horizontal. E ele está dizendo o seguinte: tem um que é mentiroso e tem um que fala a verdade. É o fato. Tem o ser humano mentiroso e tem o ser humano honesto. Agora, pensa que o mentiroso diga assim: eu tenho fé, ou eu creio em Deus. Aí, Tiago vai dizer: o diabo também crê, né? É. Então é o seguinte: eu creio em Deus, eu tenho fé. E aí Tiago vai dizer assim: olha, o cara honesto, ele nem precisa dizer que tem fé em Deus. Mas pela sua honestidade em um mundo mentiroso, ele demonstra a verdadeira fé. E pelas obras dele, ele demonstra uma fé verdadeira. Que o outro diz que tem, é só blá blá blá. Olha, eu tenho fé no amor, mas eu não amo ninguém. Que fé é essa? Olha, eu tenho muita fé no dízimo, mas ninguém recebe dízimo. Na igreja o teu dízimo não aparece. Mas que fé é essa? Não, eu tenho fé no vegetarianismo, e tu todo dia está na churrascaria. Você percebe que chega uma hora que... Ô camarada, que fé que é essa? Explica pra gente. E Tiago está trabalhando, então, não é na relação entre Deus e o homem, é na relação entre os homens. E como é que a gente é justificado diante dos homens? Ah, não é fé não, viu? Não adianta tu dizer para: olha, confia em mim porque eu tenho muita fé. Não, o camarada quer dizer assim: confia em mim porque eu tenho crédito no banco, porque o banco sabe que eu não sou caloteiro. O mundo não conhece fé. O mundo conhece se você paga a tua conta ou se você não paga. O mundo não quer saber da tua fé. O mundo quer saber da tua obra, da tua prática. Então você já começa a perceber que aparentemente tem uma contradição aí, mas a coisa não é tão simples assim. Poxa, veja bem, Ezequiel, tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, essa diferença então da relação entre Deus e o homem e entre homens, ela nos conduz a uma outra ideia. Quando eu creio em Deus, eu sou justificado pela fé. Então Deus olha para o pastor Ezequiel, que tem um monte de pecado lá na sua história, um monte de erros. Agora o pastor Ezequiel aceitou a Jesus, ele foi batizado. E o pastor Ezequiel diz para Deus: Senhor, eu creio em ti, Pai. Me perdoa os meus pecados, transforma a minha vida. Eu tenho fé. Deus olha para o pastor Ezequiel e diz: esse cara é justo. Não é porque ele é perfeito, não é porque ele é santo, não é porque ele é bom. É porque ele tem fé. Então Deus diz, é uma declaração: é justo, porque tem fé, igual fez com Abraão. Então é uma declaração. Agora, quando eu pedi perdão das minhas mentiras para Deus, e fui para o comércio, e fui para a família, e fui para o trabalho, e comecei a falar a verdade, porque se eu pedi perdão da mentira, é porque eu me arrependi. Então agora eu estou falando a verdade. A salvação me alcançou e eu me tornei uma pessoa verdadeira. Então agora, essas obras verdadeiras revelam a justificação, comprovam a justificação. Por um lado, Paulo diz que Deus declara a justificação. Por um outro, a gente confirma a justificação pelas obras. E além disso tudo, existe uma última questão para a gente relacionar essas duas ideias, que é a seguinte: Paulo está combatendo um falso conceito de obras. Quando Paulo diz que você é salvo só pela fé, ele está combatendo essa tendência humana de querer barganhar com Deus e ganhar a salvação. Senhor, eu te dou o dízimo, mas daí tu me salva. Senhor, eu visto esse terno aqui, eu queria estar de calça jeans aqui, mas eu vou me esforçar, vou vestir esse terno, aí o Senhor me salva, tá bom, Senhor? Essa é uma tendência humana. Inclusive, essa mensagem da barganha com Deus é muito famosa, e o povo acredita e acredita mesmo, e vai em cima. O quê? Eu tenho que vender tudo para Deus me salvar? Então eu vou vender tudo e vou dar para essa igreja aí. O povo faz loucura, porque eles acreditam nessas coisas. E Paulo diz, não, não é por aí que você vai ganhar a tua salvação. Ele diz, se você der o teu corpo para ser queimado, seus bens aos pobres, mas tu não tem amor, não adiantou de nada para você não. Então o caminho da salvação não é esse, não é obra, ele diz, é fé. Então Paulo está combatendo um falso conceito de obras. Talvez as pessoas lá em Roma tinham essas ideias, eu vou ganhar minha salvação por causa disso e daquilo. Tiago, por um outro lado, ele está combatendo um falso conceito do quê? De fé. Porque aí o camarada diz, eu tenho fé, mas eu sou mentiroso. Que fé bonita, eu tenho fé, mas eu bato na minha esposa. É bonita a tua fé, cara, é incrível. E Tiago vai dizer, você tá maluco que se tu achar que essa tua fé vai te salvar? Oh, mas nem aqui, nem na China, amigão. Se você não tiver prática, que eu quero ver a coisa na prática, porque na teoria Papai Noel existe, assim, pererê. Eu quero saber na realidade, cadê a tua vida de verdade, o teu amor, a tua obediência, a tua honestidade, é isso que eu quero ver. Então esse pano de fundo todo desse contexto, nos revelam que apesar de parecer contraditórios, os textos lidam com realidades diferentes, e está tudo em paz no final das contas. No fim também, existem textos de Paulo, onde ele prega a obediência, e existe o texto de Tiago, em que ele diz, Abraão creu e foi justificado. Então a harmonia entre os dois é plena e perfeita, apesar da aparente contradição. Isso nos faz estudar com mais profundidade, e o final de tudo, a gente tem um bom ensinamento, pela graça de Deus, a gente consegue entender verdades importantes que fazem sentido para a nossa vida. Agora, o meu foco nesta manhã não é nessa contradição entre Paulo e Tiago, só expliquei para não deixar mal explicado. O meu foco é o seguinte, a nossa forma de viver nos ajuda na nossa salvação? Essa que é a questão. E essa é uma ideia bastante, de alguma forma, atraente para certos adventistas. Olha, eu quero me contribuir aqui com a minha salvação, eu quero fazer a minha parte também. Tu tem que fazer a tua parte, tem um pouco desse discurso por aí. E a carta de Tiago é bastante usada para defender essa ideia. Dá uma olhadinha no capítulo 1, no versículo 12. E agora vamos tentar encontrar na carta de Tiago essa mensagem de que eu me salvo, eu faço a minha parte para a salvação. E você encontra alguns versos assim que podem passar um pouco dessa ideia. Tiago 1, verso 12, a Bíblia diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Interessante. Aparentemente, ok, não vem confiar em salvação assim muito fácil, não. Você tem que perseverar bastante, você tem que ser aprovado, e se lá no final da prova você for aprovado, daí Deus salva você. Esse texto aparentemente pode passar um pouco dessa ideia. Interessante. Capítulo 1, verso 25. Dá uma olhada. Texto interessante também, nessa mesma direção. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Opa! Tu tem que ser atento ao conhecer a lei de Deus, a lei da liberdade. E não é só ficar ouvindo a lei, não. Porque ouvir que não pode mentir é fácil. Eu quero ver não mentir na prática. Ouvir dizer que tem que ser um bom marido é a coisa mais fácil. Em um segundo eu digo, seja um bom marido. Agora quero ver você ser um bom marido. E ele vai dizer assim, olha, não é só para você ficar ouvindo a lei. É para você botar em prática. E quem botar em prática será o bem-aventurado. Então dá essa impressão também. Não é fácil, não. É prática. Se não for prática, esquece ser bem-aventurado e tal. Capítulo 4, verso 4. E depois os versos 7 a 10. Aí Tiago diz assim. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A partir do verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. E alguns podem dizer o seguinte: ó, você quer ser salvo? Tu tem que se sujeitar a Deus, tu tem que resistir ao diabo, você tem que fazer a tua parte, você tem que se purificar, se afligir, você tem que lamentar, você tem que chorar, você tem que se humilhar, e o resultado é a salvação, Deus vai te exaltar. Tu faz a tua parte primeiro, Deus complementa lá no final depois. Então você se salva, você faz a tua parte e depois Deus salva você. De fato, irmãos, existe pessoas que defendem esse tipo de ideia. O último texto nessa direção, capítulo 5, verso 11. Quero dar uma visão meio geral da carta para vocês, tá? Lá no capítulo 5, verso 11, ele vai coroar esse argumento todo. Ele vai dizer assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tende ouvidos da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então ele diz: o bem-aventurado não é aquele camarada que acredita em Deus, é o que persevera, é o praticante que persevera bastante, aí lá no fim, como resultado, ele ganha a salvação, ele é exaltado, Deus fica feliz com ele, etc. Agora, vocês vão de convir comigo que algumas implicações que algumas pessoas enxergam nesse tipo de texto vão negar que a salvação é somente pela graça. Mais cedo ou mais tarde, a salvação é um pouquinho porque eu persevero. Então, já que eu persevero, louvado seja eu. Certo? Já que eu me afligi bastante, chorei, clamei, busquei, me sujeitei a Deus e resisti ao diabo, aí eu mereci ser exaltado, eu mereci ser salvo. No fim das contas, eu ganhei um pouquinho da minha salvação também. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa ideia, porque essa é uma ideia sedutora para os adventistas que gostam de guardar a lei, que pensam na lei e tal, e essa ideia é uma ideia bastante difundida. É salvação um pouquinho pelas obras também. Não é só pela fé não, por isso que eles gostam bastante de Tiago. Inclusive alguns dos perfeccionistas, eles vão por esse lado aí, tentando minimizar o que Paulo diz. Agora, deixa eu colocar uma lenha na fogueira aqui e tentar ensinar algumas verdades importantes para vocês. Para quem que Tiago está escrevendo? Tiago está escrevendo para os cristãos. Se você vê o verso 2 do capítulo 1, ele diz assim: irmãos, e aí começa a sua carta. Para quem que ele está escrevendo? Para os seus irmãos, que são os cristãos. Mas aqui a gente já começa na pergunta básica: quem é o cristão? Primeiro de tudo, o cristão é alguém que crê em Jesus Cristo. E qual que é a mensagem de Jesus Cristo? Nós estávamos perdidos no pecado e Jesus nos salvou. O cristão, por definição, não é aquele que confia que ele pode se salvar. O cristão, por definição, é aquele que não confia em si mesmo. Ele confia em quem? Em Jesus. Deus, eu não mereço nada, mas através de Jesus o Senhor me dá tudo. Esse é o cristão. Não é uma atitude cristã eu chegar e dizer o seguinte: Deus, eu vou usar o meu terno para me salvar, eu vou deixar de ir no cinema para me salvar, eu vou comer a comida para me salvar, eu não vou comer para me salvar também, eu vou fazer a minha parte, eu vou me salvar. A mensagem cristã é o contrário: eu estou perdido e Jesus me salvou. Então você percebe que já tem alguma coisa meio errada com essas implicações de que eu me salvo pelo que eu faço. Segunda coisa: quem são os cristãos? Os cristãos são pessoas que creem em Jesus, mas nem por isso se tornam seres de outro mundo sem pecado. Então pensa o seguinte: o cristão precisa puxar a orelha dele de vez em quando? Precisa. A começar pelo pastor Ezequiel. Merece ganhar uns bons puxões de orelha de vez em quando. Por quê? Porque eu sou um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas eu tenho os meus erros e os meus pecados. Então é justo que Tiago diga para mim: Ezequiel, toma cuidado, tem que perseverar mais. Tu tem que se afligir, tu tem que chorar, tu tem que se converter, tu tem que buscar, tu tem que se sujeitar a Deus. Porque tu pode estar andando num caminho perigoso. Você pode ser um pastor que pregou a palavra e vai para o inferno depois. Então existe espaço para essas exortações? Existe. Agora, será que o que Tiago está dizendo é que eu me salvo a mim mesmo? Se a gente tem alguma dúvida, Tiago tira essa dúvida. Vamos dar uma olhada, volta para o capítulo 1. E agora vamos construir a partir do verso 16 a 18, se Tiago está pregando uma salvação pelas obras ou não. E ele não nos deixa em dúvida a respeito desse assunto. E Tiago diz assim, olha: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aqui Tiago já começa a desvendar o nó dessa história. Deus nos gerou pela sua palavra, porque temos um bom estilo de vida? Não, ele diz, pela sua vontade, pelo seu querer. Por que que Deus nos salvou? Não é porque a gente tinha um bom estilo de vida, é porque ele quis nos salvar. E por que que ele quis nos salvar? Porque ele nos amou com amor eterno. E ele amou quem? Ah, ele só amou quem tinha um bom estilo de vida. Não. Ele amou gente mentirosa. Ele amou gente idólatra. Ele amou gente infiel em relação a tudo que é possível ser infiel. Porque Deus consegue fazer o que a gente às vezes não consegue: diferenciar o pecado do pecador. E Deus amou o ser humano pecador. De outra forma, ele não me amou, nem amou você. Mas a mensagem é que Deus nos amou e por causa do seu amor entregou o seu filho para nos salvar. E ele nos gerou pela sua palavra, pela sua vontade. Então, opa, não é pelo nosso estilo de vida, é pela vontade dele. Mas tem mais. Dá uma olhadinha no capítulo 1, verso 21. E aí ele diz assim, olha: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quem tem poder de salvar a tua alma? A palavra de Deus, não é você. Tiago não diz assim: viva direitinho, porque a tua vida tem poder de te dar a salvação. Ele diz: aceite a palavra, e ela tem poder de salvar a sua vida. Agora, o argumento talvez mais importante está no capítulo 4, versículo 12. E aqui Tiago não deixa nenhuma dúvida sobre o seu conceito de salvação. E ele diz assim: um só é o legislador e o juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Só tem um capaz de salvar. E quem é esse um? É Deus. Se existe salvação, esta é uma obra de uma só pessoa. É uma obra de Deus. Não é uma obra nossa. Porque se dependesse de nós, não haveria salvação. E Tiago é bem claro. Só tem um que é capaz de salvar. E esse alguém é Deus. Ou seja, nós não somos uma igreja espírita, onde cada um é o seu salvador. Sabe que o Espiritismo prega essa ideia. O Espiritismo é o seguinte: você viveu a tua primeira vida, aí tu cometeu meia dúzia de pecados, aí tu tem que vir na segunda vida para resolver o problema da primeira. Você teve meia dúzia de pecados, aí na segunda vida você paga o preço do meia dúzia. Só que tem um problema: enquanto você paga o preço da meia dúzia da primeira vida, você comete uma outra dúzia, aí tu vai para a terceira vida. Aí tu paga na terceira vida os pecados da segunda e da primeira. E aí você vai pagando o pecado porque você se salva. E aí por isso eles explicam por que um nasce pobre e outro nasce rico. O rico já estava assim mais evoluído, já pagou um pouco dos pecados, agora ele vem numa condição melhor. Por que um nasce doente e outro nasce saudável? Porque o doente pecou mais e agora ele está merecendo ser doente. E no final das contas, eu me salvo. Não tem salvador para mim. Se eu quiser me salvar, eu tenho que pagar o preço dos meus pecados. E aí eu gosto de ilustrar essa ideia assim. O pastor Ezequiel é magrelinho, né? Por que ele é magrelinho desse jeito? Porque na vida passada, ele comia assim, transloucamente, assim, sabe? Ele pesava uns 400 quilos. Ele comia assim, nem mastigava, ia engolindo as comidas. E aí ele virou um gordão assim, andava na rua assim. Aí, para ele pagar o pecado da vida gorda dele, aí agora ele vai nascer bem magrelo. Só que tem um problema, por que que... Aí, agora eu fiquei magrelo, aí na próxima eu tenho que ser gordo para pagar os pecados dessa, né? E não acaba nunca essa história idiota, né? Certo? E o grande furo dessa história é a primeira vida. Porque se nessa vida eu estou pagando o pecado da primeira, da anterior, na primeira vida eu estava pagando o pecado de qual vida? Vida nenhuma. Tem vida antes. Então essa história está furada. E essa história conduz a que eu sou o meu salvador. Que eu pago o preço dos meus pecados. O cristianismo não tem nada a ver com isso. No cristianismo não é você que paga o preço dos seus pecados para você se salvar pelo seu estilo de vida. No cristianismo, Deus eterno se faz homem em Jesus Cristo. E o Salvador é Ele. É um só que pode salvar e pode fazer perecer. A mensagem desta manhã, ela tem por objetivo alertar a cada um de nós de que somente Deus pode salvar. E dá uma olhadinha no capítulo 2, verso 13. Nesse verso, na parte final, existe uma frase da qual eu gosto muito, que resume um pouco de tudo que eu falei para vocês, quando a Bíblia diz assim: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia de Deus é justamente a sua graça, que não nos dá o que a gente merece, pelo contrário, nos dá o que a gente não merece. Ninguém se iluda de comprar o céu pela roupa, pela comida, pela música, pelo sábado, pelo dízimo. Agora vem o outro problema. Ninguém se iluda de que pode ter a fé para a salvação e usar isso como desculpa para não guardar o sábado, não dar o dízimo, não comer corretamente ou não viver corretamente em relação a qualquer questão do estilo de vida. Nós temos que fazer uma diferença. A nosso estilo de vida não nos dá a salvação, mas a salvação que Deus nos dá pela graça deve transformar o nosso estilo de vida. Esse é o verdadeiro motivo de qualquer coisa boa que a gente faz. Não é para ganhar o céu, é porque o céu entrou no meu coração. E se o céu entrou no meu coração, a verdade entrou no meu coração. E se a verdade entrou no meu coração, todas as minhas mentiras foram expostas. E a mentira é algo sujo. E eu não quero mais a mentira no meu estilo de vida. E agora use qualquer outro pecado no exemplo da mentira. Se Deus me salvou porque eu fui uma pessoa intemperante, drogada, comi errado, dormi errado, tenho um estilo de vida tudo torto, e se Jesus me salvou disso, eu devo buscar de Deus a condição de ser uma pessoa temperante, melhorar minha alimentação, meu sono, meu estilo de vida, não para me salvar, mas porque Jesus me salvou. Esse é o caminho correto. Não é tentar fazer uma religião legalista para se salvar. É celebrar a graça de Deus que nos salvou. E essa celebração não ocorre só no culto. Você deve celebrar a salvação quando você é um vendedor honesto no teu trabalho. Porque é muito difícil encontrar um vendedor honesto. E quando você é um vendedor honesto, você celebra a salvação no teu estilo de vida. A gente celebra a salvação com o que a gente põe na mesa dentro de casa. Não é porque a gente vai ganhar a salvação pelo alface. Não se iluda. Mas a nossa alimentação testifica da obra que Deus transformou na nossa vida. Colocar as coisas nos seus devidos lugares. Qual é a relação entre o estilo de vida e a salvação? O teu estilo de vida não te salva, mas a graça de Deus que te salva transforma o seu estilo de vida. E eu queria terminar fazendo um apelo, porque eu sei que a igreja, ela de alguma forma inclui pessoas em momentos diferentes da sua vida. Talvez existem entre vocês aqui esta manhã pessoas que estão tentando se salvar pelo vegetarianismo, pessoas que estão tentando se salvar pela roupa que usa ou que não usa, pessoas que estão tentando se salvar pelo sábado e pelo dízimo, e que estão vivendo essa angústia da religião legalista. Eu quero dizer para essas pessoas: desistam desse caminho. Esse caminho nunca conduziu ao bem, só criou fariseus para crucificarem Jesus. Agora, eu sei também que existem pessoas dentro da igreja que de alguma forma ouviram tanto falar da graça, que se esqueceram de ter um bom estilo de vida. E talvez estejam vivendo com algum vício ainda, não parou de beber o café, ou de tomar a Coca-Cola, ou de fumar o cigarro, ou de alguma forma está viciado em algum outro tipo de coisa, e está achando que não, tudo é graça, misericórdia, nada tem problema, porque Deus é muito bom. E a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado ao justificar o pecado através da graça. A graça de Deus não é para justificar o pecado, a graça de Deus é para justificar o pecador. E justificando o pecador, Deus quer tirar o mal da nossa vida. Deus quer tirar o vício, o pecado. E se você é impotente, tudo bem, Jesus é todo poderoso. Você pode ter a dificuldade, mas Ele não tem. Ele pode transformar a tua vida. E é por isso que nesta manhã, nós voltamos a nos entregar nas mãos do Salvador. Essa é a realidade. Quero convidar a todos a louvar o nome de Deus através de um hino do Hinário Adventista, número 480, onde esse hino diz para nos colocarmos nas mãos de Deus, tanto para não confiar no nosso estilo de vida para nos salvar, quanto para pedir a Deus graça e poder para mudar coisas que nós precisamos mudar, porque o pecado está espreitando a cada um de nós, e se nós não nos cuidarmos e não perseverarmos e não buscarmos, a gente pode acabar tendo uma péssima surpresa quando Jesus voltar. Então vamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele venha reinar no nosso coração pela sua graça infinita. Amém. Essa manhã nós conversamos sobre algumas coisas profundas, complicadas, mas que pela graça de Deus e presença do Espírito Santo nós pudermos entender. Mas eu não poderia terminar esse culto sem fazer um minutinho de apelo. Quem sabe existem pessoas aqui que precisam desfrutar da salvação, porque de alguma forma ainda não se entregaram, ainda não foram batizadas, ainda não se comprometeram, ainda não tem um estilo de vida que gostariam de ter e precisam talvez tomar a decisão. Eu não conheço muitos de vocês, não sei se tem alguém aqui que precisa tomar essa decisão ou não, mas eu gostaria de dar a oportunidade. Existe alguém aqui essa manhã que gostaria de se comprometer com a mensagem da salvação pela fé, para mudar de vida e fazer uma nova história, começando no batismo? Eu gostaria de ver as mãos. Tem alguém que precisa se batizar aqui? O Senhor aqui, parabéns pela tua decisão, que Jesus te confirme na fé e que muito em breve você possa entrar no tanque batismal dessa igreja para nascer de novo. Mais alguém além dele precisa tomar essa decisão? Querida, parabéns, louvado seja Deus pela tua vida, você é preciosa para Deus, e mesmo que eu dissesse o contrário, essa seria a verdade. Deus te ama, cuida de você e creia em Jesus para a salvação. Mais alguém além dos dois precisa tomar essa decisão esta manhã? e precisa dizer: Senhor, eu quero ser batizado no futuro, querido, parabéns pela tua decisão. Que Jesus seja louvado, seja o Senhor da tua vida a cada momento. Essa é a razão de Deus nos trazer aqui esta manhã, essas pessoas, mas também a igreja como um todo. Creio que a gente carece de reflexões mais profundas diante de Deus. Buscar a sua palavra, gastar um tempinho estudando, são coisas meio difíceis mesmo. Mas o resultado é verdade, graça e paz na presença de Deus. Vamos orar nesse momento. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela obra da tua graça na nossa vida, Pai. Obrigado porque essa graça não vem vazia. Ela vem com mudanças no estilo de vida. E nós queremos testificar da tua graça na nossa vida, Pai. Queremos tirar da nossa vida, seja pecados, transgressões, um estilo de vida ruim, para honrarmos e glorificarmos o teu nome, Senhor. Mas, Senhor, nós queremos desistir de tentar comprar a salvação. A salvação é muito cara, Pai. E somente Jesus pôde comprar essa salvação, Pai. E hoje nós a aceitamos como um dom da tua misericórdia. E nós confiamos no teu nome pela fé, Senhor. Amém. Dá-nos também a condição de praticar a nossa fé. Sermos uma igreja cheia de amor e de obediência para honrar e glorificar o teu nome. Amém. Abençoa todos nós, dá-nos um ótimo almoço. E que o Senhor nos acompanhe na nossa caminhada até o dia da nossa morte. Mas talvez, Pai, se não vamos morrer, até o dia da volta de Jesus. Amém. Dá-nos a tua paz, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.